Conversas Aleatórias. Emissão 106 de Conversas Aleatórias. É verdade, fim de semana de Páscoa, mas, ao contrário de outros fins de semana em que tem havido folgas para nós, não por vontade nossa, motivos alheios, mas nem num domingo de Páscoa a gente para, não é, Joaquim Pereira? É uma vergonha. Nem pude ir comer as minhas amêndoas. Estou aqui com a boca seca e boa tarde a todos. Como já repararam, logo no início, quando o Joaquim começou a falar, o barulho de fundo continua, porque é do nosso agrado ter esta música de fundo. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Como se diz cá no nosso burgo, são as obras de Santa Igrácia, não é verdade? Nunca mais acabam. Já acabaram, sim, senhor? Já acabaram, porquê? Então, é o panteão? Não, estas obras. Ai, aqui! Aqui isto, é... já estamos assim, desde janeiro, o quê? É, isto para é para durar. É para durar, e muito. E principalmente aos fins de semana, porque aos dias de trabalho não se faz nada. Está-se a trabalhar. Este é o trabalho das folgas e dos fins de semana e os outros que aturam os barulhos aqui no estúdio. Mas pronto, pedimos perdão por isso, não é? Fazer perdão. Confesso a Deus. Perdão, é? A ti peço. Não conheço isso. E, mas, mais uma vez, motivos alheios, mas... pedimos desculpa na mesma. É emissão 106, Conversas Aleatórias, como eu disse. O domingo é relativo a 5 de abril de 2015. Portanto, a primeira emissão do mês de abril. Já está quase a fazer um ano que estamos os dois a fazer este programa. Sabia, Joaquim Pereira? É muito engraçado. Como eu estou vendo. Foi já em abril que nós mudamos para este formato. Nós, neste programa em que temos vários registros, hoje, registros, vários tópicos, também são registros. Vamos fazer comparações artísticas, olhar para os alemães e fechar um ciclo caridoso. Já ia dizer claridoso. Também há de existir de claridade, claridoso, não sei se existe. Claridade. Claridade, claro. Não há de existir claridoso. Esta semana foi marcada nas artes, nomeadamente na sétima. Foi marcada pelo falecimento de Manuel de Oliveira. Eu não tinha um grande gosto pelo trabalho do homem, não vou estar aqui a dizer ai, que eu gostava tanto dele, ai, que grande perda, porque para mim, fora o Aniki Bobol que teve a sua piada, curiosamente claro. Foi a primeira longa-metragem claro, dele, a partir claro. Daí nunca mais apreciei os trabalhos dele, e o próprio sabia, tinha noção de que falava-se mais dele por ter 106 anos do que pelos filmes que ele fazia. Evidentemente. Nós vamos a ver currículos, reconhecimentos, quantos prémios é que ele teve, mas pronto. Quebra no estrangeiro. Quantos? Mesmo aí, quantos? É que as pessoas têm ideia que era prémios todos os anos, todos os meses. Não, o currículo não é assim tão vasto como a maioria poderá julgar. Mas dentro do cinema, foi também a semana da 4ª edição dos prémios da Academia Portuguesa de Cinema no Centro Cultural de Belém. São os prémios Sofia, com PH. Da Sofia Mel Brainer Anderson, por exemplo. Nos prémios, a edição dos prémios foi na quinta-feira, portanto, dia 2 de abril, na quinta-noite, lá no CCBA. Os prémios Carreira, vários prémios atribuídos, dois filmes ganharam destaque, Os Gatos Não Têm Vertigens e a versão de Os Maias. Os prémios Carreira foram entregues a Luís Miguel Sintra e Eunice Munhoz. Aproveitamos este registro atual para chutarmos outro registro, aliás, até vão ser dois, mais antigos, e vamos já perceber porquê. Para já, escutemos precisamente o nome que eu disse agora, Eunice Munhoz. Não vai estar sozinha. Foi falecido. Extintas, completamente nas tintas. Quero é que toda a gente perceba isso. Estou apaixonado por ti, minha. Desde a minha juventude, vou ficar assim até ao fim. Eu vou lá dizer que não é nada. Não, nem penses. Não, pai. És doido. Amanhã ficavas arrependido quando passaste a bebedeira. Eu pensava, tu não tens vergonha? Agora um pifo deste tamanho, tu já tens idade para ter juízo. Zé, o que é que os pifos têm a ver com a idade, meu professor? Explicas-me. Pensa agora. Melhor é ir lavar a cara, refrescar-te, que é para não fazer mais disparados. Boa, não, senhor. Morro, quer ficar assim como tu. Queres que eu vá contigo à casa de banho dos homens para te lavar a cara? Não vou. Não vai? Então vamos. Vamos os dois. Anda, vamos lá. Anda lá. Isto foi um registro de Eunice Munhoz com Rolf Sonado, da telenovela A Banqueira do Povo. Foi transmitida pela RTP e agora andava a dar na RTP Memória, não sei se ainda dá. Parece que já acabou. Isto já em 92, por aí, já há mais de 20 anos. Segue-se outro registro. sonoro, mais uma vez. Mais uma telenovela, desta vez bem mais recente, da televisão independente, conhecida como TVI, com Maria Rueff como protagonista. Doutora Diana está bem. Porquê? Peço desculpa, mas não costuma ser tão simpática. Ai, mas que mania que vocês têm que eu sou antipática. Bolas, pensei o quê? Já agora, sabe se se pode mudar aqui as datas do calendário? Estou ao contrário. Não dá para mudar nada, ao contrário. É assim por defeito. Ah, o programa tem defeito. Vou à casa de banho. Sem fitas, nem laço. Testemunhas, nem abraço. Teste feito. Sem clima, já somos dois. Sem fitas, nem laço. Tu sabes, bem sabe. Bom, nós estávamos aqui centrados no registro interpretativo, mas ao Joaquim Pereira saltou-lhe outra coisa, que foi a música dos Orquestrada, não é verdade? A música de fundo. É do seu agrado particular. Porquê é que temos isto aqui? Temos a Eunice Munhoz, que eu própria, ai, gostou desta. Eu já desconfiava, mas... Foi preciso chegar à Páscoa para a gente se revelar. Bom, eu próprio já assisti ao vivo a uma peça de teatro com Eunice Munhoz no Teatro São João, no Porto, com ela e o Diogo Infante na peça A Dúvida, isto em 2008, se não me engano. Maria Rueff também assistia a várias coisas. E há aqui uma comparação que eu gostava também de ouvir o comentário. É o que eu acho. E depois o comentário. Joaquim Pereira, vamos ver se concorda ou não. Nós ouvimos Eunice Munhoz no teatro. É quase a rainha do palco. Mesmo a avançada idade. Ela agora até está fragilizada ao nível da voz. Não sei se sabe. Foi operada a garganta. Vai ter... Nem sei se sabe. Ela nem sabe se vai ser operada outra vez. Profundamente, não sei, mas sei que tem tido bastantes problemas. Tem problemas, quase sem voz e... Acho que ainda está à espera de saber se vai ser operada novamente à garganta. Já está nos 80 e tais. Não, eu digo, os 20 anos não duram para sempre. E ela no palco, teatro, a idade foi avançando e não foi piorando, até foi consolidando a sua postura, qualquer que fosse a personagem. Tá. Ouvimos a Xixer na televisão. Mas não é só nesta novela. Os anos foram para... Ela depois mudou-se para a TVI e fazia... E era como é que... Parecia que estava ali a fazer um frente. Maria Rueff, conhecida logo no início da sua carreira televisiva, trabalhos com o Herman. Com a Ana Bola e com o Vítor de Sousa, no seu ministro, e também no Herman Enciclopédia. Mudou-se para a SIC quando o Herman se mudou para a SIC e levou a equipa principal com ele, no Joaquim Mochique e tal. Houve-se aqui neste registro das mulheres... Eu sei que é a personagem dela, de ser também, personagem... mas depois achei o mesmo... Aí está a falar, eu... E porque cá no, já nem sabe, já nem se percebe o que ela diz, mas é que é. Porque ainda são vícios de... Oi, acreditamos que há pessoas que têm grande talento para umas certas coisas dentro da arte representar, e depois chegam estes registros, estamos a falar de duas novelas, e parece que são umas coitadinhas, e que se... ou não estão habituadas. Essa coisa de... É aqueles tiques que ela tinha. Eu acho que é de tabaco. Com a Ana Bola. Com a Ana Bola. Mas acreditamos que há... E por um lado... Que há registros que perdem-se quando vão para a televisão, neste perde, caso. Perdem. E eu, no caso dela, por acaso... No caso, por acaso... Eu entendi. Eu, quando comecei a ver... Que é sempre de passagem. Para a outra margem. Para a outra margem. Eu comecei a olhar para aquilo, assim, não tens pedalada para isto. Mas depois comecei a pensar e vi que o papel dela é um papel daquelas mulheres que vivem subordinadas, vivem dominadas. E então somos naquela coisinha, e então é isso que eu penso que ela esteja a interpretar assim. Penso eu. Eu disse há pouco que é a personagem dela. Mas nota-se que há ali momentos em que quem no... É. Coitadinha, acho que há um... Ou é um exagero, ou é ela que chegou a uma novela e não sabe mais. Não sabe. Mas tenho a ideia de que há pessoas que parecem mestres. Quase os patrões, como eu disse há bocado, num certos registros, num tipo de interpretação... Mas depois, quando saem daqui um... Vira. Aqui parece-me até que a Eunice Minhosa, mais um caso a ser pensada em uma coitadinha. A Maria Rueff parece que perde a noção de realismo. Porque no teatro é um mais representar, em muitos bom, casos declamar e tal, está-se num pão. A televisão é mais o dia-a-dia. A telenovela, e eu por acaso comecei a apreciar a coisa, porque as peças de teatro, e o teatro, era o declamar e não sei quê, muitos gestos e não sei o que mais. E as telenovelas quebrou em absoluto com isso. É o natural, o falar do dia-a-dia, umas pessoas... O realismo. O realismo, coisa, por acaso eu admirei, que era isso que eu apreciava nas brasileiras. Era o natural o falar da rua, o falar do povo, o falar ali natural. E as nossas telenovelas, que não seja, embora não seja apreciador, mas reparei e comecei a apreciar por irem por esse caminho. Muito bem, este foi o nosso primeiro, dois registros de hoje. Nós agora passaremos para outro tópico deste programa, que é a frase. A primeira não é da semana, é da outra semana, em que o nosso primeiro-ministro, um líder do governo executivo de Portugal, Pedro Passos Coelho, disse que Portugal pode tornar-se, se continuar a insistir com a sua resiliência, com a sua persistência, com a sua não sei o quê, pode ser uma das nações mais competitivas do mundo. Primeiro ponto, isto vai de encontro ao que o Joaquim Pereira disse na última emissão, em que isto é o paraíso. Afinal, você tem razão e ele tem razão. Estamos num país que é um paraíso, que estamos a caminho de ser uma das nações mais competitivas do mundo. E eu, segundo por ponto, acaso, disse que estamos num paraíso? Disse. Na ironia, não é isso? Na ironia. Então, mas isto era o que eu ia dizer a seguir. Isto foi dito no dia 27 de março, Dia Mundial de Teatro. O Passos Coelho não estava a fazer teatro neste dia. Ah, bem parecia. Talvez está sempre. A segunda frase. Vamos lá para fora, mas cá dentro, o que é que eu quero dizer com isto? Foram portugueses que falaram sobre coisas lá fora. A revista Ativa publicou, acho que foi na internet, já não, na altura sabia, isto também já não foi nesta semana, quando caiu o avião da empresa Lufthansa, lá do low cost da Lufthansa, que o copiloto alemão se mandou lá para baixo em França, no sul de França. A Ativa publicou uma revista na qual se lia: quando até já os aviões alemães caem, começamos a pôr tudo em causa. Claro. Pois, mais um exemplo da liberdade de expressão, mas passado poucos minutos eles apagaram essa publicação porque viram que não estava muito própria. Não estava própria porque é dizer-se as verdades. Pronto, claro, está. Lá está. Pronto. Temos de fazer teatro e não se pode dizer as verdades. Pois, está bem. Quais verdades? Então o avião alemão caiu. O que é que isso tem a ver com a intenção do piloto? Ele, se estivesse num avião de Singapura, também tinha caído. Atenção, ou não português. Tá. Visto os antecedentes dele, pois, tá, já sabiam que ele que era assim. É, e porquê que eles deixa... é que são assim, os homens. E porquê que, se eles são tão rigorosos, tão marciais, tão ali, tão coisa... E como porque, é que... e por um falhar, os outros são todos fora. Ele ainda bem que está a falar nisso, porque nós vamos até a Alemanha, precisamente. Não é por falhar... Eu só me admiro como os alemães são tão rigorosos nisto, naquilo, naquilo outro e mais não sei o quê, e deixarem é o que estou passar... a dizer. Por aqui eles deixarem passar aqui, quer dizer que todos foi os uma outros alemães... barraca. Todos os outros alemães são assim? Não foi do piloto. Foi... E todos os outros alemães são assim, a falharem nos métodos. Mas pronto, e quem é que ia adivinhar? Também, depois de fazer as coisas, é muito fácil apontar. Ora bom, vamos à notícia, precisamente, em que um dos centros é a Alemanha, foi publicado no dia 31, que foi na terça-feira, em que o Eurostat, uma dessas empresas que agora todos nós ouvimos falar quase todos os dias, a taxa de desemprego na zona euro caiu uma décima em fevereiro e situa-se agora nos 11,3%, isto é a média, claro, é a taxa mais baixa de desemprego desde maio de 2012. Portanto, nos últimos quase 3 anos, os números oficiais são estes. Portugal, qual novidade, não segue esta tendência. O país que está a caminho de ser um dos mais competitivos do mundo aumentou, a taxa de desemprego aumentou e está nos 14,1%, mais 0,8% do que em relação a fevereiro de 2014. Grécia e Espanha são os países com taxas mais elevadas. A taxa mais baixa é na Alemanha. Que engraçado. A Alemanha tem uma taxa de 4,8%. e nesse país, segundo os números oficiais, apenas 7,2% dos jovens não conseguem encontrar trabalho, que é um cenário oposto em relação à maioria dos outros países europeus. São estes números que comprovam, eu só trouxe isto por causa de uma coisa, são estes números que comprovam aquilo que eu venho a dizer. Uma vez o Carlos até nos disse assim, o Mourinho é arrogante, mas muitas vezes tem razões para ser arrogante. Aos alemães, a quem chamar, os portugueses e outros, que lhes apetecerem chamar arrogantes, que eu não chamo, mas quem quiser chamar arrogantes aos alemães, são nestes dados em que se vê que eles têm razões para se acharem que são melhores do que os outros a nível de economia, a nível de trabalho. Porque são, de facto são. Oh, Bruno, por essa razão é que eu me admirei por eles serem tão rigorosos e sempre à frente. E é o que eu estava a dizer, e por causa de um ou dois responsáveis daquela empresa ter deixado passar, quer dizer que toda a Alemanha assim... É aquele ditado muito antigo. Então, todas as nações falham. Na boa nódoa cai o pano. Ou seja, trocado no bom pano cai a nódoa. Foi um azar. Como acontece em qualquer país. Porque não se fosse numa França, numa Inglaterra... Em Portugal. Já, na Alemanha... Na Portugal não é para isso. Na América, nem falo. Porque a América está para tudo também na bandalheira. Mas eu admirei-me por ser a Alemanha o país que era e ter-lhes acontecido isto. Foi de admiração, não é dizer que eles são maus. Mas admiração porquê? Porque num país onde são bons, todos têm que ser bons. Ou num país onde são maus, todos têm que ser maus. Claro que há exceções. Não estás a compreender. Então explico lá outra vez. Por estar tão habituado a os alemães serem bons. Não há alemães que falham. Não há mais são fracassados. Também há. E aqui nem acho. Eu nasceu para ver se no estatuto de qualquer empresa de aviação era obrigatório reprovar aquele homem por ter tido um problema ou dois problemas antes. Eu nasceu para ver se nos outros países também era assim. Mas também não é disso que estamos a falar. Começámos já um round de notícias. Fomos à primeira taxa de desemprego. Vamos à segunda, que foi um estudo publicado no dia 29, creio eu, segunda-feira. Não, domingo. Domingo. No domingo passado. Em que diz que 6 horas e meia por dia é o tempo médio diário em que as crianças e os jovens... O tempo médio diário que as crianças e os jovens, entre 5 e 16 anos, passam em frente a um ecrã. Está errado. O que é que está errado? Não são 6 horas e meia. É para 10 ou 15 horas. Só não é a dormir porque não pode. Eles não andam na escola. Eles na escola estão em frente ao computador, estão em frente à televisão durante as aulas. Eles chegam a casa... Isto foi um estudo de novo divulgado pelo Childwise, um centro de investigação britânico, que claro que se refere às crianças britânicas, mas crê-se que na maioria da Europa o cenário não muda muito, Portugal também não muda. Nos últimos 20 anos, o tempo que os mais novos gastam com brinquedos tecnológicos duplicou. Tecnológico. Os adolescentes, rapazes, são os que estão mais horas em frente a um ecrã, cerca de 8 horas por dia. As meninas de 8 anos são as que estão menos tempo, 3 horas e meia. Foram inquiridas 2 mil crianças entre os 5 e os 16 anos de idade. Claro, para isso contou, quando estamos a falar em ecrãs, contaram televisões, jogos, vídeo, computador, telemóveis e ainda os tablets. E os computadores como é óbvio. Os tablets são super de chocolate. Claro. Quando és os bons. Ora, bom, claro que estes números, nós temos fases em que cada infância e cada adolescência tem a sua moda, ou seja, tem os seus brinquedos que são mais comuns naquela altura. No meu tempo, havia estações, como a primavera, o outono e o verão. Conforme as estações, nós tínhamos os nossos próprios brinquedos que fazíamos nós. A diferença é que agora, estas tecnologias de facilitarem, que não há dúvidas, e já conversamos sobre isso, Joaquim também concorda, de facilitarem o acesso, o manuseamento, os processos de trabalhar, o contacto com as pessoas é bem mais fácil agora, bem mais rápido, mais simples. Por outro lado, traz problemas também de saúde, cada vez começam mais cedo a ficarem vidrados em frente a um ecrã, que por muita proteção que hoje tenham, os próprios ecrãs de dizerem que não cansam os olhos, que não faz mal à cabeça, claro que fazem, tantas horas por dia como nós acabamos de escutar, nós de ler, vocês de ouvir, claro que vai fazer mal, e não é agora que se vê, é daqui a 20 anos ou 50, quando se analisar o processo desta geração que está a crescer agora, ou cresceu nos últimos 15 anos. E por aí. Isto vem uma parte que eu por acaso vi há dias, as invenções. quando se inventa uma coisa qualquer, seja da medicina, seja daquilo da close, toca logo a espalhar e utilizar. E chega-se, tem-se chegado, infelizmente, à conclusão que, anos mais tarde, isso traz graves consequências às pessoas. Uma das mais flagrantes, que agora anda tudo doente e anda tudo à racha, não sabe o que é que há de fazer, o amianto. Quando criaram o amianto, epá, isto é que é bom porque isola isto, isola aquilo, não sei o quê. Claro, começaram a utilizar, e estão a saber agora as consequências, passado 30, 40 anos, as consequências. E agora, isto, das tecnologias, dos telemóveis, disto, daquilo, passados uns anos, as pessoas vão-se começar a aparecer com deficiências. Claro que nós estamos aqui a falar de probabilidades. Não quer dizer que toda a gente que fica em frente a um ecrã fique maluco da cabeça, fique doente dos olhos, fica um problema. Estamos a falar de uma questão mesmo de ser mais provável isso acontecer. Além dos possíveis problemas de saúde, eu retiro aqui e copio quase um texto do Manuel Pinto, que até citou o Eduardo Sá, o que faz com Isabel Stuon hoje dias, vou ver se não tem nenhum. Olá, Isabel. Olá, Eduardo. Em que, há pouco tempo, o Eduardo Sá, um professor, é pediatra, comentou com ela, acho que foi no próprio programa do Dias do Avesso. Mas pronto, foi o Eduardo Sá que disse que via, nas refeições de família, aos fins de semana, os filhos ou estavam a jogar, ou a mandar mensagens nos telemóveis, ou a navegar pela internet, a mãe estava a consultar o tablet, no seu computador pequeno, o pai estava a ler o jornal ou a ver as notícias na televisão, e ninguém conversava com ninguém. E o que é que falta saber? Falta saber se a falta de conversa se deve apenas aos ecrãs, como estamos a falar, ou se estes, os ecrãs, são o pretexto ou um alibi para não se conversar. E então o Eduardo Sá até sugere, e eu já vi isto, até na prática já vi estabelecimentos a fazerem isto. A fazerem o quê? Restaurantes colocam à porta um convite para dizer desliguem o telemóvel, ou então, como é que era? Aqui não há internet, falem uns com os outros. Porque está a ver o processo de centrar-se tudo no seu canto tecnológico, e isto que estamos a fazer os dois, não há. Eu digo honestamente, a única coisa que me utilizo é o telemóvel. Mas... E para jogar cartas. Principalmente. É o que eu perco mais tempo é jogar. Porque chamadas... Eu gasto 10 euros, dá para ir para 2 ou 3 meses. Primeiro, eu para falar com as pessoas, mas isso sempre foi assim, antes de haver os telemóveis, nem pensava nisso. Mas eu gosto de falar cara a cara com a pessoa com quem estou a dialogar. Agora, olha, está... E depois vou pela rua, ou estou no autocarro. As pessoas ali a falarem, a contarem a vidinha delas, alguém tem de saber. Rapaz, as próprias pessoas perderam a noção da intimidade e espalham ali tudo. Mas da intimidade, a sua noção de intimidade não é a mesma que a minha. O respeito da privacidade e tal, a privacidade, isso cada um tem a sua noção. Não é por causa dos telemóveis que... Agora, eu não vou dizer grande novidade. Eu sei que o telemóvel já me tem feito sido muito útil. Com certeza, mas por sistema. Estava ali um. É um vício, é vício. Seguindo aqui as palavras do Manuel Pinto, não vou dizer grande novidade, porque o que ele acha é o que eu acho. Estamos numa geração que desvaloriza o encontro cara a cara, que agora estava a dizer, desvaloriza a conversa presencial. Isto é uma geração que perde, está em perda, em relação às dimensões centrais da vida humana e da vida em sociedade. Não sei se lembram, nós estamos numa sociedade. É, o que é isso? Para socializar. Isto era antigamente. Isto, para finalizar agora... este tópico, tal como se aprende a conectar-se, a ligar-se, também é vital aprender a desconectar-se, desligar um bocado. Não desligues agora, pá. Ainda não acabamos. Ainda não acabamos. Vamos à terceira e última notícia desta semana, em que, também não é novidade, mas foi mais números que comprovam situações graves. Portugueses, eles que compram, eles, é uma maneira de falar, boa de falar dos nossos compatriotas, eles, aqueles que andam por aí. Os portugueses compram 23 mil caixas de antidepressivos por dia. Isto apesar de ter sido publicado no dia 1 de abril, não é mentira. porque só no ano passado, nós somos 10 milhões quase, venderam-se no ano passado 8,5 milhões de embalagens de antidepressivos. Nós temos como principais problemas depressão e ansiedade. Causas disto, claro, desemprego, ou das próprias pessoas, ou de alguém próximo, ou alguma coisa com os filhos, ou outro elemento do casal. Nós, estou a falar de nós, agora nós dois, nós portugueses. Nós que conseguimos, pelo menos hoje em dia, superar obstáculos que vão aparecendo. Claro que não superamos sempre a rir, mas vamos superando. As pessoas que são como nós dizem, opa, ele está a se enfiar no buraco, ou ele está a fazer propósito, está-se a fazer de coitadinho. Mas depois de conhecermos casos e de vermos que as pessoas não fazem de propósito, já saem ou do próprio organismo delas, ou então foram crescendo e foram ficando assim porque deixaram de ter motivos para se sentirem motivados. E esta depressão é um problema sério em muitas pessoas, até às vezes que nos rodeiam. Não é, Júlio Pereira? É bom. E às vezes não reparamos. Há pessoas à nossa volta que estão a afundar-se e não reparamos. Eu... já tenho dito isto aqui muitas vezes. Tive a sorte de, no momento da crise dos 20 anos, quando era utópico e queria endireitar o mundo, pensava eu que era algum Cristo, e vi que não ia por aí. E, felizmente, com a idade que estou, nunca tomei um antidepressivo. Fiz autopsicanálise, analisei-me a mim e vi o que é que eu queria desta vida. Então virei-me para duas coisas muito principais. Ler, fazer palavras cruzadas e jogar, agora é jogar no... O solitário. Quando estou com as crises, ponho-me a fazer palavras cruzadas. E vai um comprimido. Eu tenho umas noites porreirinhas. Não tenho insónias. E, no entanto, como a maioria dos portugueses, estou embrenhado na penumbra das dificuldades. Sim, para sublinhar isto, está a dizer, repare-se que foram 26 mil caixas por dia. Eu, por dia, 23 mil caixas por dia. Se não tivesse um cérebro que a conseguia dar a volta... era mais um que entrava nisto. Mas, felizmente, para mim, dei-lhe a volta por cima, os vários problemas que tenho tido, até de saúde e tudo, consigo dar a volta por cima. E tenho ainda outra coisa, um bocadinho melhor. Consigo pôr outras pessoas dessas situações, dar-lhe um alento, um ânimo para elas... tentarem reagir. Mas é difícil, as pessoas embrenham-se, claro, daquilo e habituaram-se. O ideal é isso. Eu tinha, não sei se tenho ainda, uma irmã, que era a mais pequenina coisa, de dor de cabeça, pomba, compreende? Hein? Pomba. Claro, aquilo chega a certa altura, o organismo já não reage, o organismo habituou. Já sente a falta de comprimido e das drogas. Cria o vício. É o vício, não é? Depois o organismo começa... eu agora falo num vício que esse aí é que ainda não consegui vencer. O tabaco é um vício. E o organismo está habituado. São duas coisas que estão habituadas. É o cérebro. O cérebro não. Aquela coisa de pegar no cigarro e tal. Cara, e o organismo em si que está a pedir a nicotina. Ora, eu ainda não tive a força de vontade para conseguir, mas eu reconheço que estou a fazer mal. Mas olha, também já são poucos anos que devo andar aqui. Claro que o ideal é isso, é encontrarmos um caminho, uma solução para quando houver problemas nós despistarmos facilmente, despistarmos aqui no bom sentido. Mas há muita gente que, como estávamos a dizer, que não encontra esse percurso, essas soluções, e depois, se não há suporte, mesmo acompanhado já é complicado, mas se não há suporte de familiares, amigos, alguém próximo, ou de instituições até, aqui um está lixado, basicamente. Tá, com todas as letras. Bom, nós agora vamos às efemérides, mais um trabalho elaborado por Joaquim Pereira, as efemérides relacionadas com o dia 3 de Abril, que por acaso foi na sexta-feira. Poderam ser, mas foi. É só mortos, não é? Ouvi dizer. É. Vamos a... Também estamos à altura... Como estamos na Páscoa... Já vamos falar disso. Ia morrer o Cristo, porque ele morreu na quinta-feira, ou lá que é que foi. Ou na sexta-feira santa. Isso é... Foi o tempo litúrgico adaptado, nunca sabemos ao sim. certo. Ah, aliás, como quando nunca sabemos ao certo quase... conversa, porque isso tem como nunca sabemos ao certo quase nada. Tínhamos aqui 50 programas... Então vamos ao século XIX. Ao século XIX, ao final, no final, 1897, morreu o Jonas Brahman, que foi um dos romantismos, foi um grande músico. Toda a gente conhece as obras de Brahms. Em 1991, este já é mais recente, morreu um grande senhor das letras britânico com 86 anos. Ele tinha contos e volumes. E o nome? O Grand Grimm. Eu também já estou meio gringo. Em 92, deste século, claro, morreu Salgueiro Maia, um dos cabecilhas, ou dos mais famosos, da tomada do Carmo. Foi ele que comandou ali o cerco. Tinha 47 anos. Quando morreu. Não sei se tinha. Então, 92 menos 18, ele só tinha 29, quando foi 25 de Abril, se calhar tinha. Era um militarzinho, não era daqueles generais. 29 anos, está bem, é capaz. Não era dos generais. Está bem, está bem. Eu também, ao princípio também, mas depois fez-me luz, é que aquelas tropas eram rapazes de 20 e tais, que não chegavam aos 30. Não havia ali os comanditas. E já morreu há 23 anos, só a Guilherme. Mais, em 94. Outro senhor... filósofo, escritor, conversador, principalmente essas coisas. Com 88 anos, o senhor Agostinho da Silva. Ele punha-se a falar, e mesmo nós, sem percebermos nada de nada, mas aquela conversa dele entrava-nos pela alma e estávamos ali com gosto a ouvi-lo falar. E em 2001, portanto há 14 anos, um dos maiores da música ligeira portuguesa nos anos 60, 70 e por aí fora, o Sr. Nóbrega e Sousa, concorreu a muitos festivais e fez muita música para os principais cancionistas dessa época. Morreu já com 87 anos. Este foi o espaço de necrologia do Jornal Notícias, de publicidade na Rádio Antena Web. É só mortes, não sei, hoje só fala de mortes. Vamos falar notícias. Eu, regra geral, me confesso, vou aos mortos, penso morreu alguém conhecido, que às vezes é assim que sei, e aproveito quando eles têm lá efemérides. Aquela, tinha muitas, meia página para aí quase. E, mas claro, eu só apanho... aquelas que estão a ser mais interessadas. Mas, ontem, por exemplo, eu chego no café, é o café da noite, só leio à noite que estou mais à vontade, porque de dia estão sempre pessoas à espera para ler o jornal, e eu, para não estorbar, ponho-me a fazer as minhas palavras cruzadas. E então, à noite, lá vou ver os mortos. Claro que o funeral, se há a ver, já foi. E, conclusão. Ontem aconteceu que o jornal, quase metade das primeiras páginas, era sobre o Sr. Manuel de Oliveira. Não foi para já, foi no dia 3 de Abril, para referenciar melhor os ouvintes. Para nós é ontem, a emissão é domingo. Ah, mas não foi quase metade, foi 95%. Mas eu digo assim, seguidinhas. Manuel de Oliveira. Foi o dia que estive a ler mais. Mais ou não. Nós vamos, já na reta final, fechar aqui um ciclo que iniciamos no início de março, que era para fechar na semana passada, mas não houve emissão, em que nós já não estamos a quaresma, por isso é que íamos dizer no domingo passado que era o fecho da quaresma, em que tivemos aqui 15 gestos de caridade de que nos esquecemos com frequência. E durante a quaresma andamos a recordar isso. Agora já passou a quaresma, já é domingo de Páscoa, mas vamos já fechar isto desde o número 11 até o número 15. O número 11 diz: seleciona o que não precisas e oferece-o a quem necessitar. Isto é verdade, sobretudo nas pessoas mais abastadas? Nem sempre, mas... Não. Não que... Está-se a dar principalmente roupas. Mas eu estou a dizer, há muitas pessoas abastadas e tal, que têm lá um rodo de roupas, ou utensílios, acessórios que nunca usam. E estão lá só a fazer o que fazem, em vez de pagar neles e oferecer aos... Pois, é o que eu digo. Essas pessoas ricas, como não sabem o que lhes custa ganhar, porque é ganho, não sei como... Nem se lembram. Agora, mas mesmo os outros mais médios, nós hoje... O médio alto, sim. Quando tínhamos agora, 20 anos, gostámos muito daquela roupa. Agora já não usamos, não gostámos, oferece a quem precisa, quem não tem. Eu ainda me lembro, dessa vez, que passava a roupa dos irmãos mais velhos para os irmãos mais velhos. Mas agora faz-se para... Ainda se faz. E até há contentores para receber roupas. Sim. Há muitos aí. Número 12 diz o quê, Joaquim Pereira? Ajuda ao outro quando este precisa descansar. Exatamente. Mais uma vez aquela história de não pensarmos só em nós. Se a outra pessoa está a gastar. É a lei do egoísmo. É. Não devemos ser egoístas. Nós até, se ajudarmos todos os dias alguém, até se calhar nos sentimos melhor. Se calhar não, muito provavelmente. Mais um ponto que é ligar aos teus pais, para quem os tem. Porque as pessoas... fazem a sua vida, saem de casa, vão viver com a companheira, com o companheiro ou sozinhos e depois esquecem-se de falar com quem os criou durante anos, quem os viu nascer. 14. Ajudar os outros a superar as dificuldades. Se conseguirmos, claro. Eu vejo uma pessoa a querer trepar o muro para ir roubar, vou logo ajudá-la. Obviamente! Está ali uma dificuldade para ele roubar. Vou logo ajudar. Mas agora falando seriamente, é mais uma das tais coisas principais. Pá. Eu vejo uma pessoa, mas tanto seja espiritual como materialmente, como seja de que for, pá, vejo uma pessoa em dificuldade. É isso. O que é que custa dar uma palavra ou contribuir com alguma coisa? O último gesto desta lista de que nos esquecemos com frequência, até vamos dizer os dois, ao mesmo tempo, animar alguém. Ora, aí está, animamos um ao outro e somos mais felizes com isso. Mas muitas vezes é porque cruzamos com as pessoas e se calhar já está trombuda e nós ainda mandamos mais trombas para cima dele. Lá está mais outra coisa. Assim. Epá, estas coisas, eu que digo, eu devia ser padre. Era? Ou Papa. O Papa. E todas estas coisas que estão aqui. Você tenta implementar no seu dia-a-dia. Eu quando dou por mim, por alguma razão já me chamaram Muro das Lamentações. Pois, já falou porque nisso, as pessoas... Bem, pá, parece que tem o mel para o pólen para atrair as abelhas. As pessoas... Epá, eu sou uma pessoa normalíssima. Do animar alguém vai de encontro a outro ponto, outro gesto de caridade que nos esquecemos, que nos esquecemos com frequência, que dissemos noutra emissão, que é sorrir. Sorrir para os outros. Epá, exatamente. Foi logo o ponto número 2. Quantas vezes me apetece andar com os tromos ali. Custa alguma pessoa. Ah, bom dia, como está? Então vai tudo bem. Passar o excesso suficiente. É uma palavra que... São umas palavras que não custam nada. Nós sentimos-nos bem porque falámos com a sociedade. É isso que vivemos no meio da sociedade. Portanto, é conviver. Neste registro, convém agradecer ao portal Inicio. Inicio, de missão, claro, missionários, inicio.net, que nos forneceu já no final de fevereiro esta lista de 15 gestos de caridade. Tentem não esquecer com tanta frequência. Esqueçam-se menos destes gestos de caridade. Para fechar, vamos já embora, mas como é corrigir uma coisa que dissemos na semana passada, que fomos à boleia um do outro? A Páscoa não é ressurreição, não é renascimento. A Páscoa é a passagem. É a passagem que até no início foram os hebreus que deixaram o êxodo. Nós... sabemos o que é, foi a saída do Egito, por isso a Páscoa é um sinal de passagem, não é? A própria palavra em si, que vem do latim, que vem também do antigo, ela é Pascha, acho que o original é Pascha, quer dizer passagem, não é renascimento nem... Quando eles atravessaram, isso foi a fuga do Egito. É isso, quando eles deixaram o Egito, para deixar de ser escravos. Quando atravessaram o mar vermelho. Sim, para deixarem de ser escravos. Despedimos-nos, no final vamos ter uma leitura que de um tópico que tem fugido aqui, que é a passagem da Bíblia. Hoje adequava-se, por ser o domingo de Páscoa deste ano, que calhou a 5 de Abril. Voltaremos no dia 12. Será verdade ou mentira, Joaquim Pereira? Tem que dizer que é verdade, senão leva uma cabeçada. Não sei. Não sabe? Oh, podemos morrer antes. O futuro o dirá. Então, mas em princípio, e atendendo às circunstâncias, eu digo sim. Eu voto sim. Então pronto, Joaquim Pereira despede-se, vamos ter uma leitura rápida. Portanto, uma boa Páscoa, não comam muitas amêndoas, mas, olha, tudo bom para vocês e gozem bem este domingo de Páscoa. Na Bíblia, Novo Testamento, capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, São Marcos, se preferirem, que diz, quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria Mãe Tiago e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam entre si, quem nos vai tirar a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito vestido branco e ficaram muito assustadas. Mas o jovem disse-lhes, não vos assusteis. Procurai Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede um lugar onde o puseram. Agora deveis ir e dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram do túmulo a correr, porque estavam com medo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorosos. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isto aos outros, que também não acreditaram neles. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam a comer. Jesus repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia a toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado, será salvo. Quem não acreditar, vai ser condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes. Expulsarão demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor ajudava-os e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o seu ensinamento era verdadeiro.